Alô? Alô? Rô? Tá aí? Acorda, meu. Terça-feira, 3 da tarde. Ah, então, você não acordar ainda? Alô? Ai, aí? Oi, Lua. Tudo bem? Tudo, meu. Eu tava ansiosa pra falar com você, meu. Você não acredita o que aconteceu. Você ainda não olhou a janela, não, né? Não, o que foi, meu? Então, olha, abre a janela. Não, peraí, esse telefone meu, aqui... Meu, a Urbalha tá de ponta cabeça. Caralho, bro. Deixa eu dar uma olhada nessa parada, já te ligo. Peraí, que fita, mano. Então tá, beijo. Beijo.